Posso fazer efeitos quase estéreo se eu andar a mexer o microfone, por isso. Pois, mas o podcast tem é em mono. Mas dá a ideia de profundidade. É o 3D em MP3. MP3D. Bem-vindos ao Rumblecast, o vosso podcast bianual sobre videogames. A vantagem é que temos muita coisa para falar quando é assim só duas vezes por ano. Quase. Yeah. Não, pera, bianual é uma vez a cada dois anos. Yeah. Eu sou o Carlos. Sou muito bem. Yeah. Eu sou o Carlos Leituga, a.k.a. Kamikaze Tutor, e se durante o podcast vocês ouvirem crianças aos berros, é de uma festa de anos ao lado, eu juro. Ou será por outras razões, Carlos? Não. Tem tu, Marco, que está ali. Marco Aurélio, a.k.a. Mogrumpiuque. Olá a todos. Não tens aí nenhumas crianças aos berros no teu quarto? Não tenho nenhumas crianças aos berros, porque estão todas amarradas. Não estão. Estão todas a jogar coisas entretidas a jogar Super Mario Galaxy 2. Estão todas amarradas no sofá a jogar Shenmue. Que é para serem bem educadas. Bem educadas, para se tornarem pessoas decentes. Ceguistas. Ceguistas cegos. Eu nunca joguei ao Shenmue. Nenhum deles. Então, que jogaste tu ao Manuel Correia, a.k.a. Grey Fox? Antes de dizer o que eu ando a jogar, tenho de explicar a qualidade estranha do meu microfone e do meu volume de som. Eu estou a segurar o microfone, estou a segurar um headset na minha mão e tenho outros auscultadores na cabeça. Do it yourself. Porque isto deixou de funcionar hoje de manhã e porque vocês merecem. Obrigado. Obrigado. O que eu tenho andado a jogar é muita coisa. Não sei se vale a pena começar já. Podes começar, vá. É? E o pessoal vai à casa de banho enquanto... Desenrola a lista, vá. No seguimento da notícia que finalmente tinha uma televisão no quarto, comecei e acabei o God of War. Primeiro. O primeiro de todos, sim. E posso resumir-vos o final do jogo com uma capacidade espetacular. Não é uma frase, não é uma palavra, é uma letra. O final do jogo é... Oh my god, spoilers! Gostaste daquele combate de boss, daquela barra de energia que oscilava de um lado para o outro? É tão irritante. Eu percebo, em termos de game design, percebo porque é que aquilo existe, mas acho que podia ter sido tão melhor implementado. Sabes onde é que eu vi isso pela primeira vez? Não. No Dragon Ball Z Legend para a Sega Saturn. Sim, eu lembro-me, eu vi isso. Mas isto é como se fosse aquele jogo, sabes, em que tu puxas a corda que tem um nó no meio e tem de passar de um lado para o outro. Sei, não me recordo do nome, mas... Mas eles tiram-te as armas que tu estás habituado a usar no jogo todo, para a última luta. Yeah, e depois tens uma arma nova. Parece que assim, de repente, quem fez aquela parte final foi a Capcom. Por causa do... Tens de esperar que a animação termine para atacares outra vez e tal. Pois é. Estavas a jogar isso... Monster Hunter ali no final. Isso lembra-me que eu também estou a jogar Monster Hunter. Ena, eu sou um adivinho. Eu comprei o Monster Hunter 3 para a Wii. Tenho a desvantagem de só poder jogar aos fins de semana, quando não tenho trabalho e quando ninguém está na televisão da sala. Então, o que é que estás a achar? Portanto, hoje consegui jogar meia hora. E antes tinha jogado, eu joguei umas 7 horas daquilo total. Já não. Conseguiste acabar o tutorial? Já. O tutorial não é assim tão comprido como isso, a sério. O tutorial, e o resto do tutorial está mascarado nas primeiras missões. Por isso podes achar que é o tutorial, eu acho que é só alguma ajuda que acontece enquanto estás a jogar. Mas meia hora é suficiente para caçares um monstro? É. Mas depende do monstro. Porque eu ontem tentei ligar o online, estive a jogar com um amigo meu, e o gajo deve ter desbloqueado uma quest. As quests têm vários patamares, vários níveis, com estrelas. Ele deve ter desbloqueado uma quest qualquer já do terceiro nível ou assim. Porque nós fomos os dois tentar caçar um bicho. Eu nem sei se vou dizer qual é, porque os veteranos de Monster Hunter já devem saber e devem achar instantaneamente que eu sou um alto noob. Mas nós fomos para lá os dois e apanhámos uma coça. Perdemos os dois a missão e tivemos os dois de ir almoçar e não voltámos ao jogo. Isso é bué estranho, que é comparar essa cena de desbloquear as missões e tu poderes ir para uma missão que o outro gajo tem desbloqueado, em comparação com o sistema usado no Lost Planet 2, que, não consegue, que amigos não se conseguem juntar a uma missão tua se eles não tiverem a desbloqueado. O online do Lost Planet 2 está completamente parvo. Não, este aqui parece-me um grande passo em frente para o online da Wii, mas um bocado frustrante em vários aspectos. Nós demorámos um bocadinho a tentar perceber como é que se partilhava quests, porque saímos de lá, os dois tínhamos apanhado a quest, saímos e cada um estava no seu, na sua instance separada. Até percebemos como era. Tem uma série de coisas de game design japonês estranho, mas de uma forma geral gosto muito do jogo. Percebo também que aquilo vai demorar bastante tempo até eu ser bom naquilo. Então deixa-me adivinhar, uma das cenas esquisitas de game design japonês é: tens os triggers para mover a câmara? Não, é um analógico. Eu comprei uma das versões que vem com o comando e com o e-speak também, por acaso. E o comando é meio estranho. É confortável, é levezinho, porque não tem nenhuma bateria nem nada disso. E não tem nenhuma bateria porquê? Porque se liga ao Wiimote. É uma evolução do Classic Controller. O que me deixa, pronto, ter o Wiimote num bolso e poder andar pela sala como se tivesse só um comando normal, wireless, sem uma trela. Escondeste atrás dos sofás, que é para os gajos não te verem quando fores para caçar e tal, não é? Como nos anúncios. Mas aquilo está muito bom. Os gráficos estão espetaculares para um jogo da Wii, tem de se dizer. E vai demorar muito tempo até eu chegar. Há muita coisa aquilo, para fazer. O próprio jogo está feito de forma a dar-te uma ideia que daqui a algum tempo, se tu te esforçares, vais lutar contra uns bichos gigantes. Aquele bicho que aparece na capa, ele aparece se calhar a uma hora e meia do início do jogo e tu não podes fazer nada contra ele, só podes fugir. É uma boa, é um bom tutorial. Estás a ver, aquele gajo é maior que tu, foge. Estás a ver o tamanho da tua arma, não é suficientemente grande, foge. Por falar nisso, os vários tipos de arma mudam radicalmente a forma como que tu lutas. Eu tinha visto os gajos do Giant Bomb a fazerem o Quick Look e percebi que espadas grandes demoravam muito tempo a atacar. Pois claro. Pois claro, eu joguei o Final Fantasy VII, eu acho que as espadas não têm peso. Mas quem jogou ao Phantasy Star Online já está um pouco habituado a essa situação. Da mesma maneira que, para diferentes armas, tens diferentes timings com que deves pressionar o botão de ataque para fazer os combos. Exatamente. E tens diferentes tempos de animação que tens de ter em conta quando vais atacar. A única coisa que tu não tens aqui no Monster Hunter é o lock-on. Sim, aqui não há lock-on. Aqui não há lock-on, ou seja, o teu ataque, o teu combo não acompanha a direção onde está o monstro. Logo, se tu não tens atenção, de repente o monstro já está noutro sítio qualquer e tu estás a tentar acertar ar. Estás a acertar em ar e não consegues parar a animação. Pois, a animação do ataque. Por isso é que, assim que eu tive a hipótese de escolher a minha arma, eu escolhi uma espada e um escudo, que é uma espada com um tamanho normal e que ataca muito mais rápido e as animações são mais curtas, portanto eu consigo estar a acompanhar o monstro. Só tem uma desvantagem: eu tenho de estar a afiar a espada à torta e direito. Estou a bater nele e aparece Weapon Power Has Decreased. Eu fogo! Lá tenho de eu pegar numa pedrazinha no meio da luta. Epá, peraí que eu tenho de afiar a espada. Podias encher o monstro de palha e afiar ao pé dele, que é pelo que ficar em chamas. se houver algum monstro feito de palha que esteja dentro do ninho ou assim. É, mas pronto, é mais uma das coisas, das muitas coisas que tens de ter em atenção nesse jogo. Sim, mas o ambiente do jogo está muito bom. Yeah. Porque ele tem um ecossistema que está interessante. Há alturas em que eu tenho de andar atrás de um bicho e eu não sei onde é que ele está. E tem aquelas várias partes do mapa. E eu sei que se houver uns herbívoros grandes, assim, equivalentes talvez a brontossauros dos dinossauros, que estão para lá para estar, eu sei que não há carnívoros por ali porque eles estão à vontade. Yeah. Há sim pistas dessas. E depois há muitas coisas que tu podes fazer mesmo dentro dessas missões normais. Tu podes apanhar vários tipos de coisas que dão jeito para sei lá, por exemplo, fazer armaduras. Se quiseres uma armadura de ferro, tu tens de ir apanhar o ferro para além tens de minar mesmo. E pagar ao gajo para te fazer a armadura. Ixi, que um caneco. Isso aí é uma coisa complexa. Um grinding do caneco. É hardcore, hardcore. Mas é as muito próprias hardcore. Missões vão-te dando recompensas e vão-te dando a hipótese de fazeres isso sem que seja simplesmente aquela tarefa repetitiva que estás a fazer porque sim. O que eu não gosto é que é um sistema quase de drops como noutros MMOs ou como em MMOs, em que tu vou dar o exemplo de uma missão que eu tive a fazer hoje de manhã. Tinha de apanhar 3 monster guts, tinha de apanhar entranhas dos bichos e eu matei. Eles vinham, era uma espécie, eram peixes, eles vinham num cardume. Eu matei um deles. Fui tirar o que eu podia, porque no fundo tens tipo, tens um botão de ação que chegas, carregas ao pé dele e ele tira qualquer coisa. E o que ele tirou foi escamas. E eu pensei, mas ele não tem entranhas, e ele desapareceu. Vou ter de matar outro para apanhar as entranhas. E só para ir ao quarto é que ele tinha entranhas. E depois tive de matar mais alguns. Pois isso é que eu vou deixar, eles deviam dar-te um menu. O que é que tu queres sacar deste monstro? Para 3 entranhas, eu matei talvez 11 bichos. Caneco, isso é que não. Por falar em peixes. Sim. Diz. O que é que tu achaste do combate debaixo d'água? Gosto dos controles, finalmente. Gostas? Gosto, a sério. Há vários jogos que me irritam e que me deixam muito quase claustrofóbico em níveis d'água. E as poucas exceções que eu me lembro assim nos últimos tempos são este jogo e o primeiro Mario Galaxy. Ah, é verdade, tu estás a jogar com o controller, não é? Eu estou a jogar com o controller. Yeah. Aquilo no fundo é, tu andas, tu carregas para a frente, portanto tu controlas aquilo tudo com a câmera, tu olhas para cima, estás a andar para cima. Eu experimentei assim com o Nunchuck e com o emote. Epá, foi muita... You're doing it wrong! Foi muito frustrante. Então tinha de estar constantemente a acertar. Tinha de estar constantemente a acertar a câmera, percebes? Tipo, os bichos desapareciam, tinha de estar constantemente a acertar a câmera e depois via que afinal tipo, ou estavam na minha cabeça, ou estavam mesmo atrás. Estavas dentro deles. Não chegava a tanto. A ver uma luz no fundo. Era um bocado. E depois de repente estás cá fora. Ok. Com comandos isso faz-se muito bem. Ok. Eu não tive dificuldade nenhuma. Ok, mais jogos que eu tenho andado a jogar. League of Legends. Para os ouvintes mais assíduos, eu no início das gravações deste podcast, eu andava a tentar jogar ao Heroes of New Earth, que é um clone de Dota, e desisti, por várias razões. A principal é porque a comunidade... Não sabes jogar. A comunidade daquilo é péssima, e bastava fazer uma única escolha errada, mesmo não fosse muito errada, e já estavam a insultar a minha mãe, toda a minha família. Holy shit. Mas quem estava a insultar eram os gajos da minha própria equipa. Isso portanto... é muito mal quando tu dizes: olha mãe, este jogo é bué da fixe. Ah, ok, pronto. Se não, venha, para a janela de chat. Bem, o sentido de comunidade nesse jogo. Falar sobre mim. O sentido de comunidade desse jogo é ridículo. As pessoas levam aquilo demasiado a sério. Entretanto, o beta acabou, portanto eu tive vontade de voltar a esse jogo. Voltei durante talvez uma semana. Insultaram a torto e direito outra vez. Eu pensei, vou experimentar a alternativa que não parece tão hardcore, que é o League of Legends. Aquilo pelos screenshots e vídeos e etc pode parecer bastante esquisito graficamente, porque é. Eu detesto a direção artística daquele jogo e foi principalmente por isso que eu escolhi o Heroes of New Earth quando queria jogar uma coisa parecida com o Dota. É muito inconstante e muito esquisita, mas há vários reviewers que gostam, por isso, quem sabe, até pode ser que vocês gostem e que insultem a minha mãe por causa disto. aquilo é melhor que o Heroes of New Earth para quem está a começar a jogar. É mais noob friendly em quase tudo, em arranjar jogos, aquilo faz o matchmaking por ti, a comprar objetos, ele sugere alguns objetos que não são assim tão bons, mas ao menos é melhor do que andar perdido no menu e, em vez de estar a jogar. E depois tem uma coisa, é grátis, se tu quiseres que seja grátis, porque dá para comprar alguns acrescentos. O jogo está aí nas lojas, eu acho que a Fnac tem a 20€ e o El Corte Inglês atrasado mental tem a 50€. Tristeza. Então, mas espera lá, tu pagas os 20€ para um jogo que podes sacar, e se 20€ está-te a dar material que podes, material pago, tipo itens que podes comprar online e tal? Sim, aquilo funciona assim. Eu acho que são já 40 e tal heróis que tu podes escolher, mas se tens o jogo grátis, tu só podes escolher uns 7 que mudam de semana a semana e acabam por rodar todos. Depois, dentro do jogo, à medida que vais jogando, vais ganhando uns pontos que se chamam Influence Points, que te permitem desbloquear personagens para as ter sempre livres quando quiseres começar um jogo. O que esse jogo tem é uma série de personagens dessas desbloqueadas e depois mais umas runas, que são umas coisas compradas à parte, que eu acho que por 20€, eu acho que se fosse a comprar aquilo na loja do jogo, te saía muito mais caro do que 20€. Eu não o tenho. E pessoalmente não sinto falta dessas coisas, porque tudo pode ser ganho in-game com esses pontos que tu fazes, que tu vais ganhando à medida que jogas. Ok. Então, basicamente estás a comprar experience points. Não. Não, tipo, teoricamente, ou seja, tu estás a saltar essa cena, estás a saltar isso porque tens influence points. Ok, eu explico-te porque é que eu estou a dizer a diferença. Tu, para além disto tudo, tens uma personagem que é a espécie do teu avatar, que é o Summoner. E esse ganha experience points. E vai crescendo de nível, o que desbloqueia algumas habilidades que tu podes levar contigo. Independentemente da personagem que tu levas, podes levar duas habilidades tuas. E depois aquilo vai abrindo mais à medida que tu vais jogando. Isso e habilidades e skill trees, que te dão assim uns boosts de tipo 0,1% de ataque e coisas assim, que não desequilibram realmente o jogo. Mas sim, estás a saltar a parte dos influence points se escolheres comprar o jogo ou gastar algum dinheiro na loja virtual dele. Depois dá para desbloquear essas coisas todas, as skills, dá para desbloquear skins, algumas com piada, por acaso os tipos saíram-se bem nessa parte. Mas acho que se joga bem de graça. Alright. Temos aqui o nosso PR de jogos gratuitos da internet. Falar em jogos gratuitos, tipo, já agora jogaste mais alguma coisa ou já podemos saltar? Eu e o Marco jogámos uma coisa que eu acho que vamos falar daqui um bocadinho. Já agora, por falar em coisas que vocês supostamente iam fazer juntos, então foram ver o Split Second? Pois, piada. Caraças. Não. Pois, então não é que recebemos um mail a dizer, venham ver o Split Second, não sei o quê e tal, olha, é sexta-feira. E eu, quinta-feira, às 2 da manhã, falo com o Abul, que me diz, recebeste a minha mensagem? Afinal, o jogo não é amanhã, foi na quarta-feira passada. Pois, ele também falou comigo na quinta-feira à noite. Nós não vamos dar nomes nem nada, mas deviam ter vergonha, meus amigos. Vocês são muito... Não havia necessidade. Ora bem, eu pensei que isto é muito apropriado para o jogo, se ele se chama Split Second Velocity. O evento só está disponível num split second. Não fomos suficientemente rápidos. Foi precoce. Eu ainda não experimentei o jogo, mas vi algumas reviews e uns vídeos e parece interessante, só que não parece ter muito replay. Tipo, jogas os mapas todos, destróis tudo o que tens para destruir e depois piada perde-se. Não é, lá está. O que o BlackRock tem estado a fazer pelos jogos de corrida é difícil. Eu não sei se é difícil ou não, para ser sincero. Inovar. Inovação nos jogos de corridas. E eles com o Pure mudaram várias coisas. Eu gostei bastante de jogar o Pure em casas de amigos. Portanto, eu só joguei se calhar 2 horas daquilo. Não sei se tem replay value. Mas era diferente. E este split second tem replay value. Pelo menos a demo é muito viciante. Mesmo apesar de tu saberes, se tu fores muito viciado no jogo, conseguires memorizar em que partes é que podes fazer os ataques, em que partes das pistas podes fazer os ataques, e já saberes que se passares na determinada curva ou na determinado ponto estás sujeito a sofrer um ataque, estás sempre com aquela tensão de querer acabar a pista o mais rápido possível. E uma coisa, ao contrário do Mario Kart, é que tu, se tu fores realmente bom, consegues sempre safar-te dos ataques que te mandam, percebes? Okay. Por exemplo, não há uma blue shell que te possam mandar. Se tu fores suficientemente bom, consegues safar-te. É, mas uma coisa que eu reparei foi que se tu botares aí com 2 segundos ou assim de vantagem do outro gajo, tipo, se estás em primeiro da pista, eles quase não te conseguem apanhar. E tu estás ali só a correr, não fazes absolutamente mais nada. É uma coisa assim um bocado parva. É assim, eu acho que tu podes pôr a câmera para veres a traseira, percebes? Uhum. E acho que podes fazer ataques dessa maneira. Podes fazer ataques para trás? Não, ataques para não trás. Eu acho que não. Hã? Eu acho que não. No Giant Bomb disseram que não. Eu tentei experimentar isso ontem, mas não consegui. Pois, o que eu tenho visto, o que tenho lido, foi que a inteligência artificial, quando estás a jogar só mesmo com bots, eles são muito... Está sempre num vai e vem. Eles passam-te à frente, vão para trás, passam-te à frente, ou seja, estás sempre no meio deles. Yeah. E a ideia é, tipo, conseguires ter uma estratégia boa, que quando estás a aproximar-te da meta, conseguires passar à frente deles ou removê-los da pista com ataques ou assim. A jogar online. A jogar online não é assim tanto. Se tiveres uma grande vantagem dos gajos, tipo, não. Eles nunca mais te apanham. A não ser que te enganes. Eu sei que há mais modos de jogo sem ser estas corridas normais em que podes fazer os ataques. Com barris explosivos e helicópteros. Que é estilo Exterminador 2, em que estás numa espécie de canal e que tens um caminhão que te vai lançando barris à força toda. E há outros que é... Está um helicóptero constantemente a lançar-te mísseis e tu tens de... tipo, mudar-lhes a trajetória de modo a que eles vão contra o helicóptero. Yep. Então, eu imagino que tenha sido o 50 Cent ou o Sr. Curtis Jackson, acho que é o nome dele, a sugerir esse modo de jogo. Damn helicopters! Porque eu acho que todos os bosses do 50 Cent Blood on the Sand eram helicópteros. Ah, em quase todos os jogos. Os helicópteros são a coisa que mais sofre nos videojogos. Ora bem, mas vou já aqui começar, tipo, como estávamos a falar de modos, de jogos e etc. E... acho eu, não sei. Estes minutos do podcast são sempre uma branca para mim. Então eu tenho andado há uns meses, há um mês atrás, o que é que foi? Lembrei-me de experimentar uns quantos mods de Half-Life 2 e comecei pelo Eternal Silence, que é tipo um mod futurista em que tu... que não tem som. Pois, para além disso, foi má publicidade então, porque eu tinha som muito bom. Então... E pronto, isto foi a minha review do Eternal Silence. Ficamos por aqui, não? Exato, o som é bom. Portanto, não, mas o jogo tem duas vertentes. Tipo, é a pé e no espaço com naves. E é assim um bocado. E basicamente tens duas naves inimigas e tu tens de evadir a nave inimiga e destruir os escudos, de modo a que depois as tuas umas naves periféricas da tua frota possam destruir a nave mãe dos inimigos. Então com isso tu agarras em naves pequenas, fighters e etc, e tentas atacar a nave mãe inimiga. O problema é que eu só encontrei um servidor com algumas pessoas a jogar e não eram muitas. Era tipo, a certa altura era eu contra outro gajo apenas. Se lembra-me um bocado da minha experiência com mods do Half-Life 2. Pois, então partilhamos a mesma coisa. E foi, pronto, foi divertido, mas o movimento no chão, eu não sei o que é que se passa, alguns mods falham completamente na física de movimento no chão. já o Zombie Panic é a mesma coisa, em que tu estás tipo mais a lutar contra a controlar a personagem do que a lutar contra os zombies. Exato, eu tinha mais pânico do próprio modo do Zombie Panic. É mais physics panic do que Zombie Panic. E medo que se havia uma coisa, uma plataforma a subir e a descer para eu subir, eu sabia que ia morrer por causa de um erro de física qualquer durante o caminho. Sim. Eu lembro-me de jogar com amigos e estar a rir das personagens deles a desintegrarem-se porque tinham entrado no elevador. Para depois sofrer exatamente o mesmo. E outro jogo que também experimentei foi o Dystopia. Que, podia experimentar isso. Yeah, só que é um problema também, só havia um servidor com pessoas a jogar. Apenas um. Mas aliás... Era mais conhecido do que o Eternal Silent. Yeah, mas é que a questão foi... eu joguei o tutorial para perceber um bocadinho como é que ele funcionava. E depois, pronto, ok, vou saltar para o servidor e já não vou assim tão verde. Eu entrei, apareceu um gajo cujo nome estava a vermelho. E na minha cabeça, tipo, vermelho é mau. Portanto, matei-o. O gajo começa a mandar vir no chat que eu fiz team kill. Eu estava no processo de responder que... Tipo, responder, epá, desculpa, não sei quem, sou banido do servidor. Ou seja, esta foi a minha... servidor. Yeah, fui banido do único servidor. Esta foi a minha única experiência de Dystopia. E desinstalei o mod. Mods de Half-Life 2, coisa brutal. Depois, também... entrei na beta limitada do Counter-Strike Source, que agora os gajos estão com uma nova beta. Ou seja, estás a jogar em Mac. Yeah. Adicionei... como é que foi? Eles adicionaram a cena dos achievements e o novo motor gráfico, atualizações do motor gráfico do Source. Pá, meteram bué coisas, stats e assim, tá bué correr. Mas os hardcores do Counter-Strike não continuam a jogar aquilo já mesmo antigo? 1.6. Porque acho que é 1.6. Sim, mas há outros que ainda jogam o Source, porque o Source, pá, eu sinceramente prefiro a física do Source do que a física do 1.6. Física de 1.6. Pois, isso é um bocado ok. Mas uma coisa que foi lixada é que eu estava a jogar, estava-me a divertir. É fixe que aquilo tem tipo aquele cam do Team Fortress 2. Ou seja, se matas um gajo, sabes onde é que ele está. Ou seja, fim aos campers, finalmente. Isso é muito bom. Sim, só que o problema é, eu estava a divertir-me e tal, e aparece um gajo a fazer speed hacking e a usar emote. E eu, pronto, lembrei-me completamente porque é que eu deixei de jogar o jogo. E é muito bom da Valve estar a adicionar coisas novas e não estar a remover o problema das batotas. Pois. De resto, joguei e terminei o Alan Wake. Yeah! Uh-huh. Pá, gostei muito, só que a certa altura já me estava a cansar do combate do jogo, queria avançar na história. E o último episódio do jogo, que ele tem um coisa episódico, tem um formato episódico, mesmo assim são bastante longos. O último episódio é muito longo, tem muito pouca história. O único problema com o jogo, de resto diverti-me imenso. Encontraste aquele easter egg da Remedy? Dude, encontrei tantos, até a cena do... Como é que ele se chama? O Sam... Como é que ele se Sam chama? Sam Lake. Sam Lake. Opa! Então já sei o que é que... Pronto. Tão bom. Eu não vou fazer spoilers nenhum, mas adorei aquele. Eu também não, e eu só ainda ouvi falar, eu ainda não experienciei a coisa. O quê? O do programa de televisão? Sim. Pai, isso está genial, e depois o gajo olhar para a câmera e tipo... That's it! É aquela textura, é aquela cara do Max Payne. Genial mesmo. Mas aquilo está cheio de pormenores de easter eggs à Max Payne, tá? Aliás, eu acho que não vai ser, não é spoiler nenhum, tipo, um gajo perceber que praticamente os livros que Alan Wake é conhecido por escrever são basicamente livros a histórias à Max Payne. Yeah. E até as capas dos livros têm aquele padrão preto, vermelho e branco à Max Payne e tudo. Eu acho aquilo bastante divertido. O jogo, eu estava um bocado escéptico de... Não estava a acreditar muito que eles conseguissem fazer um thriller psicológico e manter um rating de maiores de 13 anos ou assim. Mas não. Surpreenderam-me bastante. Tu tecnicamente não tens sangue, tens literalmente escuridão solidificada. notificada. Pois, para coisas como essa nos Estados Unidos é muito chato e até esquisito. Por exemplo, se tu tiveres um filme todo passado à meia-noite num cemitério, mas as personagens só estão a beber chá, é para maiores de 18. Ok. Por isso o filme do Spawn é tão mau. Já viram? Sim, mas eu acho que o rating foi mais mesmo para evitar que as pessoas fossem ver o filme. Estavam fazendo serviço. We must save the American audience from this. Não me conseguiram afastar do filme. Aquela CGI até os olhos derreterem. Aquela capa. Ah! Não, mas o Alan Wake tem mesmo a melhor noite, ou mesmo a noite mais convincente que eu alguma vez vi num videojogo. Yeah. Pelos vídeos também me pareceu, eu não cheguei a jogar. Para mim, a noite num jogo de vídeo que eu achei mais impressionante e intimidante foi no Stalker. Stalker, outra vez com essas conversas. Eu não digo mas... A conversa de Stalker acabou agora já. Mas este é mesmo muito, muito, muito convincente. E não é só a nível visual, mas também a nível sonoro. Tem montes de audio cues, estás a ver, para saber que vai-se passar alguma coisa. Começa tudo a escurecer, começa tipo o vento a passar e tu... Lá vêm eles. Ok, esta é uma zona má. Ou tens uma audio cue a dizer que estás numa zona segura, ou que está mesmo alguém atrás de ti a correr. Pensas que estás seguro, que estás numa zona perto do candeeiro de luz, e depois de repente começas a ouvir alguém correr. Oh, está aqui alguém? Tens o gajo atrás de ti com um machado. Vês um candeeiro de luz, vou recuperar a minha energia ali. Tuturuturu, a luz parte-se. Ops! É o Sam Fisher. Também anda perdido pela floresta. Olha, que isso era um grande multiplayer para o Alan Wake. Gajos a jogar Splinter Cell de um lado e todos os gajos a Alan Wake do outro. God damn it! Não, onde é que estão para quicar este gajo? Tem montes de momentos assim esquisitos, tipo, estás muito bem a andar na floresta, depois de repente cai-te uma grua à tua frente, ou um barco vindo, não sei se lá, sabe-se lá de onde. Okay, o barco acho que vem de Lost. Direto para o Alan Wake. Sim, eu não estava a imaginar um avião. Aliás, eu acho que há um avião algures caído e eu andar à procura se aquilo dizia Oceanic 815. Seria um bocado engraçado. Mas eu a certa altura do Alan Wake começava já a correr mesmo. Tipo, cada vez que apontava a lanterna um gajo começava, gostas, e depois quando ele ficava sem a proteção começava a dar-lhe tiros, tome, assim quase a Rambo. Não, tipo, tem algumas cenas completamente badass, tipo, no início só tens uma lanterna zica, parece de brincadeira. Tens quase um holofote. Mas depois há cenas do jogo em que tu literalmente tens, tipo, todas as munições à tua disposição, tens holofotes, tens tudo e mais uma coisa, e são momentos completamente badass. Eu gosto é de ir a correr para um monte deles com uma granada de luz e lançá-la ao chão, que é para o gajo. Tipo, fazer dual wielding de lanternas. Tens sempre a lanterna na mão. Isto não é nenhum Doom. Não, mas dual wielding de lanterna. Não. Tu podes ter é uma lanterna na mão e um flare noutra. E isso é o mais aproximado que podes ter. Não, se estás a agarrar no flare, ele não tem a lanterna apontada. Não. Tinha reparado. O que eu fazia normalmente é sacava do flare, perseguia o inimigo, largava o flare e apontava a lanterna para ele perder ainda mais energia. Era assim, altas combos, estás a ver, estratégias. Esperem pelo Strategy Guide do Rumble Pack no Steam, mais tarde ou mais cedo. Já agora vocês já sabem que a Prima Guide está a vender PDFs de guias de estratégia no Steam. Então. No Steam? Sim, no Steam. Ou seja, tu vais saber, se fores à lista de cenas compradas de um amigo teu, vais perceber se ele está... De como é que ele chegou tão rápido ao final do Mass Effect ou assim. Este gajo é cheater, anda aqui com o guia. É, puteiro. Vai criar uma nova vaga de insultos. Aliás, eles estão em desconto, estão em 50% de desconto, ou seja, estão a cerca de 8€, o que quer dizer que o preço final é 15€ por um PDF no Steam. Eu não me surpreendo que haja pessoal a comprar, mas é uma mistura um tanto esquisita. O único guia que eu me via assim a comprar nesta altura seria para o Pokémon, mas como eu não tenho andado a jogar ultimamente, Pokémon sem um guia ao lado é como saltares diretamente para o oceano sem nada à volta. Estava a tentar lembrar-me de um Pokémon qualquer que começasse por Blind, mas não, desculpem, minha sabedoria para Pokémons não vai assim tão longe. Pokémons. Isso prova a tua sabedoria sobre Pokémons. Pronto, eu não sei qual é. Isto foi mesmo os jogos que eu tenho andado a jogar. Não sei qual é que é a tua experiência com o Alan acordado. Diz-me lá, Marco, tu também daste volta também dele. Também terminei. Também posso falar da minha experiência com o Alan Wake. Ah, sim? Qual foi? Eu carreguei no Play. Apareceram umas coisas muito fixes no game trailers. Depois aquilo cortava de cena em cena sem grande nexo. Havia um gajo a falar por cima, eu não conseguia ouvir os diálogos do jogo. E no fim espetaram para lá uns números. Ei, com caneco, e depois nos comments outros gajos a dizer... O jogo dura 4 minutos e meio. E nos comments depois gajos a gritarem SPOILERS! Oh my god, spoilers! Mas não, é assim, o jogo é muito viciante e compel-te a continuares a jogar. Mas também quando tu pensas que, ou melhor, quando tu começas a perder a noção do tempo e começas a ver o genérico final de cada episódio, então, aí sim já tens uma razão de, ok, é melhor parar por hoje, fica o resto para amanhã. Pronto, tem esse detalhe. Depois, a única coisa que me queixo um bocado é a falta de variedade nos inimigos. Sim. Tens para aí uns 4 ou 5 que se vão repetindo ao longo do jogo. Tens o que também tens, e que é um bocado batota do jogo, acho eu, são alguns poltergeists. Oh, dude. Que é como quem diz, objetos que começam a flutuar vindos do nada contra ti. Sabes começam onde é que a isso atacar. Veio? Onde é que isso veio? De onde? Isto é do problema da Remedy em trabalhar com física. Já no Max Payne. Tu tinhas um grande problema da personagem estar sempre às torres com o ambiente a tentar saltar. E o mesmo acontece aqui com o Alan Wake. Estás a tentar saltar para um objeto e o gajo está... Ei, ei, estou quase... Ai, não, não, estou a meio da animação. Ai, ai, já estou lá quase. O que é que acontece? Isto dos poltergeist veio de um bug de física. Em que os objetos estavam meio a tremer. Não estavam com inércia como deve ser no chão. E saltavam de repente e acertavam-te e davam-te dano. Aliás, não sei se tu reparaste nos vídeos que estão gravados do jogo, o Jeep, aliás, a carrinha do Alan está a tremer um bocado do chão. Está tipo. Não sei se reparaste nisso. Não reparei. Há de ver o vídeo inicial deles a saírem do barco com a carrinha e há de reparar. Que as rodas não estão bem em contacto com o chão. Estão ali tipo a fazer um bocado de clipping aos saltos. Sabes qual é o... Sabes porque é que isso acontece? Com coisas com física, tu não metes a personagem logo no sítio certo. Tu normalmente deixas a personagem um bocadinho acima. Yeah. E em alguns jogos eles cortam essas frames, portanto tu não vês esse efeito. Yeah. Mas em alguns tu vês quando o jogo começa a personagem a cair para aí deste sítio. Que é para ele não fazer spawn enfiado na geometria do olha, no Boom Blocks isso vê-se bem. No nível a cair. Pá, e essa cena dos poltergeists veio desse problema de física e os gajos aproveitaram. Ah, ok, isto é uma boa ideia, vamos usar objetos. Não, é que tens sequências inteiras que é só mesmo só poltergeist. Tentar chegar do ponto A ao ponto B e tentar sobreviver, entretanto. Yeah. Eu nessas alturas às vezes sacava de um flare ou então... tentava desviar-me, mas sem grande sucesso. Não, muitas vezes não tens mesmo outra opção, que é mesmo derrotar os objetos. Yeah, é meteres uma árvore entre ti e o objeto. Já, yeah, também. Mas consegues lutar contra os objetos? Ou yeah. Tens de apontar a câmera. Não, tens de apontar a lanterna ou a holofoto, o que tiveres, que emita luz. até que literalmente eles se desfaçam no ar. E podem ir desde bidões, de bidões pequenos, ou baldes, ou rodas, até autênticas, sei lá, bulldozers e coisas assim do género. Eu não gosto de uma coisa do jogo. É assim, tu... aquelas botijas de gás vermelhas consegues disparar e rebentar. Yeah. Mas os bidões cinzentos com uma fita vermelha no centro não rebentam. What the hell? Se calhar não são inflamáveis. São hélio. God damn it. Eu li a coisa a querer rebentar com aqueles barris e a gastar munições e os gajos não morriam. Não explodiam. Depois tem cenas de condução em que literalmente tipo ligas os fazes power-up. Ligas as luzes do carro. Fazes power-up às luzes do Metes carro. Metes os máximos. Metes os máximos e andas aí a atropelar... A atropelar não digo zombies, são os Taken. E há uma sequência montes de fixe que podes estar... É pá, mas é muito... Eu só vou dizer Sunday, Sunday, Sunday! Não, mas há uma cena... referência. Ah, mas é que há uma cena mesmo extremamente badass no jogo. Mas não, não podemos estar a contar porque é muito spoiler. Eu meti só a conversa para, não sei se o Manuel estava a perceber, escrevi ali no chat. Ok, já percebi. É muito, muito fixe. Mas isso, pronto, é tal cena. Essa sequência é no capítulo final, e o capítulo final é muita ação, muito seguida. É o meu único problema do jogo. Eu espero que os gajos não... Parece que eles estavam a tentar esticar um bocado o jogo ali. E não dava para fazer tipo o final do Halo, em que não podes lutar, tens de passar por cima de montes de gente na direção do final? Ali podes, um bocado. Tecnicamente o final não é... Não é lutar, basicamente. Isso já é um bocado spoiler, mas... O final é quase só mesmo derrotar Poltergeist. E foi isso que me desiludiu um bocadinho. Mas pronto. Sim, vá. Eu só estava mais naquela do capítulo inteiro final. Tens tipo, vá, em percentagem tens aí 75% de ação e o resto é a história, que é o final. Okay. Agora... Em termos jogável, depois tens os filmes. Agora, o final foi assim um bocado esquisito. Agora eu pergunto-me... To be continued? De certeza, não é? Mas... Não, eu... DLC? Podemos já dizer aqui no fim dos créditos diz mesmo as aventuras do Alan Wake na escuridão. Eles fazem sempre isso já com Max Payne e os dois também fizeram isso. Pronto. Acho que a ideia deles era essa. Eles passaram assim tanto tempo a desenvolver tecnologia para poderem puxar por isso. Yeah. E o próximo Alan Wake vai ser publicado pela Rockstar e vai ter um Alan Wake careca tudo, com um tank top todo sujo. No Brasil. No Brasil. Pá, yeah. Mas pronto, deixa algumas questões. O final deixa muitas questões sobre o que é que se vai passar nestes episódios por download que vem aí. Sabes o que é que eu queria? O livro. A sério. Eu acho que estava mesmo... Acho que a edição de colecionador traz. Não é... Eu tive não, a ver eu melhor. Eu acho é. Que a edição de colecionador tem a forma de um livro. Eu sei que tem a forma de livro, mas acho que também traz um livro. Não sei se são todas as páginas que... Talvez. Eu estou a tirar o cara. Eu peguei numa caixa nas lojas e tinha a forma de um livro. Yeah, tem mesmo a forma de um livro. Eu ainda queria ver, ainda queria agarrar nela para ver. Eu estava interessado em comprar. Eu estive a informar-me disso. Aquilo traz um livro mesmo, mas são o manuscrito que tu apanhas no jogo. Pois. Acho que é só isso, acompanhado de concept art. E acho que também tens a banda sonora, que é muito boa. Sim. Opa, a sério, melhor música de créditos, finalmente. Yep. Qual é que eu foi? Já ouvi tanta gente a dizer que a música é ótima e eu ainda não sei qual é. Em todos os créditos, no fim de cada episódio, episódio entre aspas, tens uma música diferente. Sim. Percebe? E vai desde Roy... como é que se chamava o gajo? Roy Orbison. Sim, se chamava? Sim, sim. Pronto, e vários artistas conhecidos. Mas é tudo música muito boa. Yeah, eu só tenho a pena que, em vez de, no final de cada episódio, em vez de teres o logo do Alan Wake e depois ali a dizer skip para saltares a música, podia estar os créditos com a música. Não, os créditos. Sim. Não, não, é, não, é, Não é algo não fundamental, mas era um, assim, um detalhe que era que engraçado. Era uma das coisas que eu adorava no Alone in the Dark, que tu acabavas o episódio e aparecia os créditos. Já é das poucas vezes que eu ouvi alguém a dizer que devia haver mais créditos. Claro, percebes? A questão é... Eu percebo, é diferente, faz sentido. Tu tens uma imagem estática enquanto estás a ouvir música... não é tão interessante como teres uma coisa em movimento. Se eles querem mesmo ter aquela estrutura de episódio, de, no início de cada episódio, estar a fazer um resumo do que é que se passou num episódio anterior, também, pronto, fazia sentido teres uns créditos, passar alguns créditos enquanto estivesse a ouvir música. É para dar a ideia que acabou mesmo. Mas pronto, não é super importante. E podiam ser créditos falsos. Podiam fazer isso por DLC. Sim, porque eles já prometeram que no próximo DLC vão corrigir as bocas abertas dos vídeos. É, eu li títulos de notícias à volta disso que eram coisas do tipo Remedy promises better facials in Alan. Provavelmente aquilo. Eu quis. Eu pensei, para lá, então percebi mal, o jogo é sobre quê? Não, mas pronto, não se esqueçam, o jogo teve em desenvolvimento o quê? 5 anos ou mais? Se calhar já foram animações que eles fizeram, não sei há quantos anos. Mas pronto. Sim, nota-se os 5 anos a fazer isto. Dá a sensação que aqueles filmes foram... aqueles pré-renders foram tipo... feitos já há muito tempo, já estão feitos há 2 anos ou assim. Não se esqueçam, tipo... Neste momento, o Alan Wake é um jogo relativamente linear e já foi suposto ser um jogo open world, tipo, estilo GTA. Portanto, houve muita coisa que mudou, muitos assets que foram reutilizados, que já são antigos. Fiquei com imensa pena que aquela sequência, que eles têm este controle no próprio jogo, em que podem passar o tempo do dia em alta velocidade. Tipo, o pôr do sol, nascer do sol, noite, etc. E eu tive imensa pena que essa cena só surgiu num pré-render. Tipo... Sabes quem é que inventou isso? Quem? O Shenmue. Fuck, Shenmue, yeah! Oh, yeah! Olhaste para as crianças e elas estavam a ver essa parte. Estavam a ver o dia a passar, a ficar à noite. E elas a revirarem os olhos. Oh, não, mais não. Acho que uma já está a espumar na boca. É muito Shenmue. Pois é, o Jet Set Radio. Na altura certa. O Sonic Adventure 2, o último nível. Ai. O dos relés no espaço. Então, mais jogos, ou vamos passar já para as notícias? Eu também não andei a jogar nada de novo. Já disse que tinha experimentado a demo do Split Second. Andei a jogar um bocadinho de Forza, sempre que posso. Pois é, mas vocês então... Então, isto já é parte de notícia, parte de jogo jogado... Vocês foram dar uma voltinha à Nintendo. É verdade. Eish, é verdade. Eish, somos profissionais neste ramo. É verdade. Nós chegamos lá antes dos jornalistas. Eish, para variar. Porque normalmente quando chegamos lá aos eventos... Pois é, sempre um bocadinho atrasados, ou já no fim do evento, ou coisa assim. Ou dizemos as horas erradas. É fantástico, errado. É uma entidade de média online sobre jogos em Portugal. Aliás, nós chegámos não só antes dos jornalistas, como antes do, antes do Nelson Calvin, que é o PR da Nintendo. Pronto, e este então foi o nosso report da visita à Nintendo, não é? Ou ainda houve mais? Não, nós tivemos a oportunidade de experimentar um jogo ótimo jogo. Um ótimo jogo e candidato a jogo do ano. 11 em 10? Sim. Sim. Eu acho que merece 11 em 10. Eu também vou-vos deixar. Profissionalismo. Eu não conheço este jogo, eu não sei o que é que sai. Isso deve ser uma nova coisa. Franchise. Uma nova franchise da Nintendo. Olá, olá. Está, portanto... Nintendo, novo jogo. Eles só lançam 4 ou 5 por ano. Portanto, 11 em 10. Deve dar para adivinhar mais ou menos qual é o jogo que nós estamos a falar. Eduquem-me enquanto eu vou desligar o microfone e comer umas Oreos. Eduquem-me. Okay, o jogo que nós estamos a falar é o Super Mario Galaxy 2. E temos uma boa mistura de opiniões, porque eu joguei e acabei o primeiro jogo. E o Marco não. Eu, na realidade, o último Mario que eu joguei foi o Super Mario World para a SNES, que já lá vão muito bons anos, mas joguei até a exaustão. Mas que de certa maneira até convém, porque este Mario Galaxy 2 tem muitos elementos que vêm do Super Mario World. Ou pelo menos pisca o olho ao Super Mario World. E muitos dos acrescentos do jogo são para sugerir que este é como que o Mario World... um salto equivalente ao Mario 3 para o Mario World. Tenho a dizer que, para quem não jogou o primeiro jogo e viu vídeos do primeiro jogo, se vir vídeos do segundo, se calhar não vai perceber bem o que é lá mais. Mas há muita coisa, mesmo. Praticamente todos os campos estão melhorados. Não é só mais do mesmo. E está melhor em tudo. A música continua épica como era no primeiro. É orquestrada. É muito, muito engraçado ouvir a música, exatamente, do Mario orquestrada. É, a música do primeiro Galaxy era uma valsa. Yeah. Me surpreendeu. Mas, tipo, ouvir a música do Mario World, a música do Yoshi, é engraçado, é muito engraçado. Portanto, as maiores diferenças para mim são a maior dificuldade. O jogo está mais difícil. Hardcore! Dois, há o Yoshi. Portanto, voltou o Betrayal Jump. Cá, novamente. E o level design é muitíssimo melhor desta vez. Eu não sei se o outro já era muito bom, mas o que posso dizer, este é dos melhores exemplos de level design que eu alguma vez experimentei. O outro era muito bom, este é muito, muito bom. Daí é o 11 em 10. Então eu estive a informar-me um bocado do jogo e, ao que parece, tipo, no primeiro tu tinhas um hub world em que a partir daí tinhas de voltar aí para ir para outros níveis. Mas este aqui era equivalente ao castelo do Mario 64, só que era na forma de uma nave, mais ou menos, com várias plataformas e várias zonas. Este tipo de níveis na cozinha, níveis da biblioteca. Então este aqui, em vez de tu ires ter com a nave vai contigo. Exato. Continuas a ter a nave, mas lá está, em mais uma piscadela de olho aos Marios em 2D, tens aquele mapa-mundo onde andas com o Mariozinho, neste caso é a nave do Mario, e escolhes o nível que queres. Exato. Meus senhores, então... É literalmente a cara dele. É necessário uma resposta a esta pergunta fulcral. Existe uma flauta? Não encontramos uma flauta. Não encontramos. Pode ser que exista, calma. Nós não jogamos, exato, o jogo de uma ponta à outra. Mas já ia tirar um valor ao... Lá está. Ao score. Nós jogámos cerca de 3 horas, percebes? E aquilo que mais o elemento que mais se destaca neste jogo é que em 3 horas o jogo está sempre a lançar ideias novas. Ideias, sim, novas de jogabilidade, coisas novas para que tu podes fazer, novas mecânicas de jogo. E vários mudam o nível a meio enquanto tu estás a jogar, exato, e pensas, exato, que sabes o que vai acontecer e tu não sabes. E... só isso demonstra um nível de Mario Galaxy consegue ter mais originalidade que muitos jogos que por aí andam. E isto não é estar a exagerar. Não. Eles conseguem fazer isso sem a manter a qualidade dos controlos. Exato. Que é que é a primeira coisa que eles fazem em jogos do Mario, porque é o que tem de estar certo. E porque todo o nível acaba por ser medido em relação aos saltos que o Mario consegue fazer. Mas... quando isso apanhas, é bom, habilidades novas. Isso ainda é mais ainda é um bocadinho mais chocante para mim, porque o último que eu joguei foi mesmo o Mario em 2D, percebes? Eu não joguei o New Super Mario, eu não joguei 64. O 64, não. Não joguei assim, nada. Eu acho que já partilhei esta minha visão do Mario 64. Eu odiei os controles do Mario 64. Eram escorregadios. Foste a exceção. Era para mim, o gajo estava sempre a raspar com as nádegas no chão, não se levantava. É, e pá, eu sofria tanto que aquilo. Portanto, para mim é um bocado escante estarmos em 2010 e ser um Mario em 3D, completamente em 3D. E os controles continuarem a ser precisos e intuitivos. Isso para mim é uma boa notícia. Eles põem as habilidades no Waggle, substituem-te o efeito do Waggle para ser o efeito das habilidades, portanto, exato, nem sequer tens de estar a aprender botões novos quando ganhas coisas. Nós, assim, power-ups, não chegámos a experimentar o Rock Suit, mas experimentámos aquele fato da nuvem. Que é muito, como é que isso funciona? Útil. Então, tu saltas e tens de saber quando usar a coisa, mas se tu durante o salto usas o Waggle, ele cria uma nuvem e podes fazer três. Portanto, ou seja, a nuvem é uma plataforma. Uhum. podes fazer 3. E elas estão lá durante algum tempo. Can you bring down the thunder? Pronto, basicamente, quando queres chegar a algum sítio que esteja assim inacessível, usas as nuvens. Então, mas não dá para fazer ataques com isso? Tipo. Não é de ataques. É para conseguir chegar. Nuvem negra, black suit. Black cloud suit, não há? Não, acho que não. Não encontramos. Que pena. E apesar, e uma coisa que também me causou boa impressão foi, apesar de teres aqueles novos ataques de rodopiar para derrotar os inimigos, se tu saltas em cima deles, recebes a moeda que já tinhas no primeiro. Mas tens de ter noção que eu nunca joguei o primeiro. Certo. Pronto, recebes a moedazinha que te devolve alguma vida. Então, eu estava agora a tentar recordar-me. Sim. Eles inovaram a cena do segundo jogador, não é? Sim. Vocês sim, está tiveram bastante melhorado. Algum de vocês fez de namorada? Que era apontar e a disparar? Não, a gente foi fomos alternando. Eu até tinha uma Santos na mochila, mas não a trouxe. Sim, no primeiro Mario Galaxy, o que tu podias fazer como personagem secundária era apanhar aqueles Star Bits, que são as coisinhas com cores que parecem quase gomas que tu vais apanhando ao longo do jogo, e dispará-los contra inimigos. Nem sempre funciona, nem todos os inimigos são vulneráveis a isso. Mas não era muito diferente de estar no sofá a ver outra pessoa a jogar. Aqui já é útil e nós tivemos um caso em que era quase essencial para acabar um nível. Porque, para além dessas coisas todas, tu podes ir buscar moedas e trazer ao jogador e podes parar os inimigos no sítio em que eles estão. E isto inclui aquelas bombas de canhão gigantes que voam e que estão a povoar os níveis. Yep. E se tu os seguras durante tempo suficiente, o que é bastante, que é se calhar uns 8 ou 10 segundos, eles explodem. E quem diz as bolas de canhão diz aquelas barreiras que... Barreiras sim, elétricas, sim, entre aspas. Umas cercas elétricas que andam sempre a mover-se. Que te impedem o teu progresso. Portanto, imagina um nível em que tens alçapões, em que o chão está constantemente a mudar. E não te podes mover livremente porque tens essas cercas constantemente a mexer-se e a impedir o teu progresso. Portanto... O que tu podes fazer é o segundo jogador, por exemplo, parar a cerca, tens a abertura para passar e tu aproveitas, e o primeiro jogador aproveita para saltar. Então quer dizer, depois do Wii Vitality Sensor, a Nintendo vai lançar o Wii terceiro braço, para poderes jogar Galaxy 2 assim sozinho. Não, lá está, há sempre a possibilidade de passar os níveis a solo, obviamente. Mas tu notas mesmo que há alguns níveis, pelo menos como esse é o exemplo, em que foram já feitos, de certeza que já foram feitos a pensar para dois jogadores. Muito bem. Ainda tenho de jogar o primeiro e realmente é uma das coisas que eu vou arranjar mal. Tenho uma Wii, mas por enquanto ainda faltam alguns jogos para me justificar a compra de uma Wii. Mas o primeiro já é recomendadíssimo. O primeiro jogo, eu nunca tive um jogo de Mario quando era mais pequeno e senti-me puto outra vez, no melhor sentido possível. Estava sempre a descobrir coisas novas enquanto estava a jogar aquilo e estava impaciente. Este ainda é mais do que isso, porque parece que, para além de ser muito mais original nos próprios níveis, é muito mais extenso. Tu tens mais escolhas, tu tens caminhos graças a esse mapa mundo que tu vais atravessando e às opções de voltar aos níveis e apanhar novos objetivos, parece-me que é bastante maior do que o outro. E podes desbloquear novos mundos, no mapa mundo, ou melhor, tu consegues apanhar, acho que é moedas especiais, ou estrelas especiais, que podes utilizar para comprar níveis que não tens acesso, tipo, estás num caminho e tens bifurcações para outros níveis, que tu sabes que podes aceder mais tarde. São aqueles bichos que voltam, que estão cheios de fome e querem comer essas coisas. Isso. Quando ficam cheios, transformam-se no planeta. Uma das coisas que me impressionou mais, ou que eu não esperava, diálogos. Os diálogos num jogo de Mario, repara, tão bons. Mas o Mario fala? É o único que está sempre caladinho. O Mario fala, mas há pessoas que falam com o Mario que têm bons diálogos. é típico o Mario & Luigi, aquele... os RPGs que têm saído para a DS e que, o primeiro que saiu para o Game Boy Advance. Eu vi um exemplo, eu acho isto genial. Uma personagem falar contigo e diz: "Hear me out now, your special someone got kidnapped and now you gotta save her, am I right?" E depois os dois personagens que aparecem para responder são: "Yes" e "That's right." Não, mas tem um sentido de humor muito, muito, muito peculiar este. Sim, logo no início, quando... Eu vou parar por aqui nos diálogos, mas aquela nave que tu usas, que é a cara do Mario, quando eles a apresentam dizem: "Nice spaceship, yeah? More like a faceship." E depois dizem: "Har, har." Eles próprios, eles sabem. Muito acabaram bom de fazer. Mesmo. Pá, então, o resto fica então para o artigo Mãos na Coisa de Super Mario Galaxy 2 no Rumble. Portanto, yeah, agarrem-se aos teclados e esperem, esperem, esperem. Vamos passar para as notícias? Não, porque eu vou dizer uma coisa. God damn it! Eu também joguei um bocadinho do Sin and Punishment. E, sim, aproveitámos, tipo, tivemos 3 horas a jogar Mario e aproveitámos uma meia horinha para jogar Sin and Punishment, porque eu via a caixa lá e não resisti. É a sequela para um jogo de grande sucesso nos Estados Unidos e na Europa. Am I right? Não. Mas... Quem para jogar e para incomodar outro jornalista que estava lá. Ah, yeah, exato! Não conseguiu ouvir o som do Mario por causa deste som do Sin and Punishment. Porque estavam as duas televisões lado a lado, eu viciado a jogar Sin and Punishment e outro jornalista coitado a tentar, a tentar fazer a review dele ou a experimentar o jogo. Mas pronto. Mas eu só digo uma coisa, quem gosta de jogos da Treasure, que compre o jogo, viciante, frenético, tão não sei o que mais é que eu posso dizer. Tão difícil como Ikaruga para um gajo que não saiba jogar Ikaruga? Não, não, não, calma, isto está mais próximo de jogos como Panzer Dragoon e Star Fox do que propriamente para Ikaruga. Para a namorada, ou seja, eu que estava lá sentado ao lado. É um jogo bastante estranho de se ver quando não se faz a mínima ideia da história por trás daquilo, ou o que é que aconteceu no primeiro jogo, ou o que é que era o primeiro jogo. Aquilo começa exatamente após o fim do primeiro jogo. Era de esperar que eles trouxessem o jogo, tipo que viesse o jogo junto. Tipo, no mesmo... Yeah, tivesse um código para fazer o download da Virtual Console. Ah, ele está na Virtual Console? Está, o Sin and Punishment... Está. O que motivou fazer esta sequela foi que o primeiro Sin and Punishment só saiu no Japão, para a N64. Então decidiram lançá-lo para a Virtual Console em todo o mundo. Então, como digamos, foi tão popular... esse lançamento na Virtual Console, então decidiram fazer a sequela. Foi, e pelo que eu percebi, foi mesmo o Iwata que convidou o pessoal da Treasure para fazer o jogo. Muito bom, muito fixe. E conseguiram, isso foi há quantos anos? Conseguiram fazer um jogo assim tão bom e tão rapidamente? Acho que foi só um ano de desenvolvimento. Não, então, a sério, há uma entrevista do Iwata. Mais do que um ano. Yeah, yeah. Há uma entrevista, uma daquelas entrevistas que tem mesmo aquele nome, Iwata Asks, em que ele fala com os developers que fazem jogos para a Wii, em que eles falam mesmo de como é que surgiu a ideia de fazer o jogo, em como ele pedia reportes de como é que estava a decorrer o desenvolvimento. Eles diziam: "Vem andando o jogo." Eu imagino, tipo, ele já tinha o jogo feito há bué da tempo e tipo: "Oh, já conseguiste encontrar o CD2 do código? Ainda não, está aqui um bocadinho arriscado." Tipo, tenho de ir ali à GameStop arranjar o disco. E pronto, e finalmente fiquei com um bocadinho de melhor opinião da Nintendo, que apesar de, nesta altura, o Iwata andar a nadar em rios de dinheiro, de vez em quando ainda arranja motivação para fazer jogos destes, que eles de certeza que sabem à partida que não vão vender milhões nem nada disso, e mesmo assim se propõem a fazê-los. Portanto, ainda bem. Alright. Então também outro Mãos na Coisa do Sin and Punishment. Qual é que é o subtítulo? Ele tem dois subtítulos. Acho que... Star Successor e... Aqui é Successor of the Skies. Of the Skies, é isso. Ok. Notícias? Notícias. Notícias! Ora bem. Notícias. Então, isto já é old news na internet, já deve ter aí uns 50 anos de internet. Mas Bungie e Activision, hã? Uau, what the hell? What the hell? Foi mesmo estranho aquela semana. Tipo, surgiu mesmo do nada, tipo, depois daquela peixeirada acerca dos gajos da Infinity Ward andarem a sair, de toda a gente andar a fugir da Infinity Ward. De repente surge este anúncio. Já há imensos anos atrás, talvez 3 anos, não, ou 2, não sei. O Ron Workman andava, tipo, como toda a gente o chamava, louco e tal. O Ron Workman andava a dar rumores que a Bungie ia, depois do contrato da Microsoft acabar, a Bungie ia começar ia fazer um contrato com a Electronic Arts. Bem, eles tinham de escolher um publisher, não é? Sim. Há 2 anos a Electronic Arts era malvada. Pois, yeah. Ou seja, ele não se enganou agora muito. Agora só restava a Activision. Ora, aí está, é o espírito da Electronic Arts passou para a Activision, então a Bungie lá foi atrás desse espírito, desse poltergeist. Então, tipo o quê? Isto é um contrato de 10 anos. Dá aí o quê? 3 jogos, uma trilogia. Dá para um jogo e meio da Remedy. Isto não vai ser nem. Isto vai ser um IP novo. Isto é um contrato apenas para um IP. Ou seja, a Bungie, se fizer outro IP, pode ser com outra companhia. Isto, tipo, é uma cena que é ao estilo do EA Partners, que é o IP, os direitos de autor do IP ficam do developer. Exato, exato. Eles supostamente só se vão encarregar mesmo do marketing e pronto, todos os aspectos que fazem parte do publishing do jogo. Só que é tal cena, tipo, os gajos com 10 anos vão fazer 10 anos de contrato, 3 jogos. Mas lá está, uma coisa que eu não percebi bem, 10 anos só para aquele IP, não é? Para aquele IP, supostamente. Então, estão mesmo com muita fé que esse jogo, que essa IP vai ter sucesso, para ser um ponto para 3 anos. Eu acho que a Bungie, nesta altura, arrasta muitos fãs. Há fanboys Bungie que se calhar nesta altura ainda acham que são fanboys Halo, mas assim que aparecer uma coisa em que digam dos criadores do Halo, eles vão atrás. Tenho pena, mas é verdade. É que, tipo, isto, havia bué pessoal, jornalistas, a dizer que isto ainda dá tempo para a Bungie fazer outro jogo e outra coisa. Epá, não. 10 anos. Não vai dar, se é para fazer se é 10 anos de contrato, vai ser 10 anos sempre a trabalhar no mesmo IP. Eles fazerem outro IP, eu acho que a Activision não vai ter qualquer interesse nesse novo IP, tipo, e eles nem sequer vão ter carga... carga de trabalho para aquilo. A Bungie, pelo que eu tenho conhecimento, não é developer de se concentrar em várias IPs ao mesmo tempo. Tipo, eles estão numa IP, concentram-se nela e só depois é que passam para a próxima. Então se esta IP tiver o sucesso que eles estão a ter, que eles esperam ter, então duvido muito que se vão se ocupar com outra coisa. Eu acho que descrevi essa situação de outra maneira. Fora o Oni, eles estão sempre a fazer o mesmo jogo desde o início. Já viram o Marathon? Sim, é verdade. Mas em Mac. Eu não vi, eu joguei o Marathon, saiu free para o PC há uns tempos atrás. Eu sei, mas não me deu muita vontade. Pois, eu também fiquei um bocado pé atrás. Isto eles próprios fizeram um vídeo a mostrar as várias versões, a evolução do Marathon. E foi o suficiente para eu perceber. Aquilo é o Halo. Supostamente é o Halo, é o sucessor espiritual do Marathon. Mas agora lembraste-me do Oni. Realmente. Já não lembrava desse. Ou seja, já não vamos ver um Oni 2, infelizmente, vindo. Quem sabe? Não, é outro dos padrões dos standards da Bungie é fazer personagens vestidas com equipamento de motocross, mas de forma a tentar dar um aspecto futurista. Motocross Chief. Se aparecer por aí um screenshot de que seja um novo projeto da Bungie, se não tiver equipamento de motocross, não é. É um tipo fanart ou o que seja. É o selo de qualidade deles. eu fiquei um bocado surpreendido com vocês a dizerem que Super Mario Galaxy 2 é um grande jogo, 11 em 10, Rumble Pack, nota de Rumble Pack, obviamente. Claro, claro. Quando eu tinha lido que o maior, o grande jogo da Nintendo chama-se Wii Party. Tipo... Wii? Que era aquilo que faltava à biblioteca de jogos da Wii. Da Wii, que era Party jogos, Games. Era Party Games, sim. Exatamente. Oh, caras. Ou seja, eles vão, depois do Wii Fit, Wii Play, Wii Sports, Wii Sports Resort, Wii Music, Wii Party. Porque se não tiveste, se não te divertiste o suficiente com as festas que os outros jogos eram, então esta festa é para ti. E isto já sem contar com os third party games, que não são nada mais do que party games. Tens o Carnival, tens o Carnival Games, depois tens a sequela do Carnival Games, tens os... ai, como é que chama aqueles coelhos da Ubisoft? Raving Rabbits. Raving Rabbits. O que não falta no Wii são party games. Yeah. É assim, eu disto não tenho grandes informações, não me informei lá muito, não fui assim muito a fundo, mas pelas imagens que vi e tal, dá a sensação que o jogo é online. Tem uma... É assim, eu através do meu olhar de game designer, animador, eu a ver, isto dá a sensação que o jogo tem funcionalidades online. Pelos menus, pelo formato, a forma que está tudo em japonês, mas o formato em que os menus estão separados. Tens tipo uma parte que é para 4 jogadores, mas tu tens uma cena que é o Living Party. Living Party dá-me a sensação que talvez seja online. E depois tu tens uma imagem também que é com um mapa, tens um globo, tens mesmo um Sim. mundo em que tu depois podes saltar de um lado para o outro, quase como se fosse os níveis do Super Mario, estás a ver, saltar de casas em casas, de zonas em zonas. Isto, sei lá, dá-me a sensação que eles vão tentar alguma coisa online, mas a informação deste jogo é muito pouca, portanto não vou adicionar muito, só queria fazer um bocadinho pouco do nome. Eu acho que pela tua descrição o jogo se devia chamar Wii Fan Code. Que o Monster Hunter consegue fazer tipo um salto ao eixo aos friend codes. Yeah, realmente, só por curiosidade, como é que isso funciona? Como é que eles conseguiram passar ao lado disso? Não sei, mas passaram, digo sinceramente. Tu entras numa lista de servidores que estão divididos Sim. em cidades, que estão divididos em aldeias, e lá dentro estão jogadores e tu vais entrando e depois podes adicionar jogadores que ficam na tua lista e podes fazer quase teleporte para o sítio onde eles estão, se quiseres jogar com eles. Eu até posso teorizar à volta disso, em que esses lobbies vão buscar o teu friend code à consola, registam-no lá automaticamente e depois podes enviar para os... Alguma coisa desse género. É uma coisa automatizada. É muito provável, mas como não passa pela mão do jogador, fica muito mais facilitado. Muito... Nem te lembras que há esse problema. É só quando vais tentar jogar outra coisa qualquer. Oh, man... É de esperar que Monster Hunter dê algum dinheirinho à Capcom, que coitadinha, que está a perder dinheiro. Ela, oh, não. Ela sangrou dinheiro no ano passado. Tipo, eu acho que eu vi o Mega a gritar. 73% dele. Yeah, isto era realmente uma notícia ótima para ter aqui o Mega a berrar e a chorar babirranho por causa da Capcom, coitadinha. Ou seja, tipo, 12 meses atrás de 31 de março, a Capcom registou a perda de lucro de 73%. Em relação ao ano anterior. Yeah, acontece isto porquê? Quais é que foram os jogos que estavam dentro desse ano fiscal? Era... Bionic Commando! Ixi! Aquela beleza fantástica! O último jogo da Green. Mas Dark Void também. Ele não era especialmente mau jogo, mas também ui, não. Ui, eu vi vídeos daquilo. Eu estava para arranjar isso para a 360. Eu vi vídeos daquilo num nível em que tu abrias fogo e o jogo ficava a 5 FPS. Fogo! É que estamos a dizer fogo. Friendly Fire. Que é, estás a matar a frame rate do jogo. E acho que isto foi razão que, saltando para outra notícia, que eles vão deixar de fazer novos IPs com developers ocidentais. Yep. Ou seja, eles vão desenvolver os novos IPs em casa, mas... Tudo que for assim, sequelas... Ou ports para outras consolas. Vai ser tipo Dead Rising 2, ou seja, vamos mandar isto para um developer... Outsourcing. Yeah, vamos para um developer no ocidente qualquer. Pois é um bocado... Okay. Sei lá, não consigo... De certa forma consigo perceber que eles estão um bocado queimados com estes novos jogos e assim. Mas depois tens a prova do Lost Planet 2... Yeah, que eles próprios também não... É assim, eu não experimentei a demo. São muito melhores. Eu não experimentei a demo, mas o Alarca experimentou-a e ele, a única coisa que ele marcou, que ficou memorizado, foi: porra, isto controlas a câmara com os triggers. Tipo, eu fiquei parvo. Como é que é possível? Não, há para muito mim... tempo que isso não me acontece num jogo. Para mim isso nem será a pior parte. Fazer isso. Sim, o jogo tem graves problemas, mas como eu não experimentei, eu só é mesmo tudo o que eu sei é por ver os outros a jogar e ler reviews e etc. Não, não porque os controles em si já são assim relativamente estranhos desde o primeiro, mas pelo que eu tenho lido e ouvido, não é exatamente isso que eles estão a queixar. O que eles têm queixado mais é tipo do single player, que é completamente inútil, que metem lá ajudantes com os gamer tags inventados. Ei, pois é. E o online, lá ao teu lado. E o online, se estás a jogar um mapa em single player, mas estás com o jogo aberto para alguém se ligar, e se tu tens uma falha na internet, aquilo desliga-te o jogo, voltas para o ecrã inicial. Ah, e tipo, a mecânica do grappling hook, que supostamente era tipo a mecânica que fazia sucesso no primeiro jogo, agora foi passada para segundo plano ou terceiro plano. Também não ajuda muito. Sabes, o Just Cause estragou quase todos os jogos do Graphic Hooks daí para a frente. Mimou os jogadores. É verdade, é verdade. Por isso, no novo Bionic Command, o Rearm pode saltar. Yeah! Então compreende-se um bocado porque é que a Capcom está a tentar evitar arriscar assim muito a pagar novos IPs com pessoal que não conhece. Mas eu acho sinceramente que depois do jogo estar feito, aquilo passar para um developer ocidental e eles darem uma vista de olhos a pensar: isto não passa. Isto já, já estamos em 2010. Troca a palavra irmã por amante. Pois é, então, oh Marco, já acabaste o Nier ou cansaste? Não, nunca mais toquei. Não tenho tido muito tempo. Só tive tempo para o Alan Wake e para umas corridinhas de Forza. Ainda não tenho jogado desde então. Não estás, portanto, próximo do jogo. É assim, eu planei voltar a ele, mas isto agora é uma altura complicada. Não, não, não. Não, mas... okay. Não, não, lá está. Não é... Vou lá, tens de ter noção. Eu não estou a jogar outras coisas... Não estou a jogar outras coisas em vez desse jogo. Neste momento eu não estou a jogar mesmo nada. Okay. Percebes? Joguei o Alan Wake porque experimentei e senti-me compelido a continuar a jogar e a acabar o jogo. Mas desde então ainda não experimentei mais nada de novo. Planei voltar ao Nier. Esta notícia já foi feita... quando? Já realmente 12 dias atrás, mas... No dia 11... de maio deste ano, o último jogador da Halo 2 desliga, dando final à pseudo Xbox Live que ainda se mantinha. Será que ele desligou de propósito? Bem, só estava sozinho. Sim. Foi, ele estava a jogar sozinho. Já, aquilo começou com um jogo inteiro, um jogo cheio. E o pessoal, pronto, foi tendo problemas de net, ou a consola deve ter queimado, ou assim, né? Não, não, quer dizer, não sabes. Eles podiam estar a jogar na Xbox original, mas também podiam estar a jogar na 360. Yeah, e então, a certa altura só estavam dois gajos, e um deles foi abaixo, E o último gajo ainda ficou lá um bocadinho, tipo, devia estar à volta dos mapas a despedir-se e tal, e... lá sozinho a fazer navegar... Uma prece. Assim, sabes como é que é? Pessoas deprimidas, elas encostam a mão no vidro e olham... A correr pelo mapa. Yeah. E tipo, pronto, então, e depois desligou-se e deu fim a um reinado. Mas pronto, ele agora pode chegar ao pé dos netos quando for mais velho. Olha, sabes, filho. Eu estive lá. Eu fui o último jogador do Xbox Live original. Quando aquele implodiu. Eu vi o fim. Eu fiz o último teabag. O último teabag foi triste, foi no ar. Foi sozinho, solitário. O gajo a chorar e a fazer o teabag. Não há aqui nada para acomodar o meu cockpiece. Oh, there's a rock over there. Ah, isto não é tão suave. Deixa-me tirar uma arma para o chão. De resto, coisas que se mantêm, mas não sei bem por quanto tempo, é o Lego Universe e o Star Trek Online. Então vamos aos poucos. Tenho ouvido falar de nenhum deles, portanto suponho que nós... Eu ouvi falar do Star Trek Online por mais razões. Então, diz lá aí. Supostamente eles estavam a fazer uma campanha para voltar a chamar os jogadores, não é? Não é essa a notícia que eu tenho aqui, mas não é? Tipo, eu agora não tenho aqui a fonte, mas eu li que eles estavam a fazer uma campanha para voltar a chamar jogadores, para voltarem a jogar. Tipo, as campanhas, tipo, quantos MMOs fazem quando começam a ter um êxito de jogadores, fazem aquelas campanhas, tipo, ao baixo o preço da subscrição ou dão uns quantos dias completamente gratuitos, tipo, eles estavam a fazer exato, tipo, então eles já estavam a fazer uma campanha destas. Agora, tendo em conta que o jogo saiu o quê? Há 1-2 meses, é um bocadinho cedo para isso estar a acontecer. Eles estavam a fazer isto por seasons e realmente eu acho que isso é o plano deles. Na season 2 vão adicionar minijogos, vão adicionar novos episódios, vão adicionar muitas coisas que supostamente já deviam estar lá. Que a Cryptic gosta muito de lançar jogos incompletos, MMOs incompletos. E a terceira, eu acho que eles devem estar quase a desistir do jogo, porque na terceira eles estão à procura vão começar a... querem adicionar material criado pelos utilizadores. Ou seja, os utilizadores é que têm de fazer o próprio jogo para se divertirem. Yeah, we're too tired. You work. Yeah. You do the work. Eu estive na beta disto e a beta foi suficiente para me satisfazer o que aquele MMOs tinha. Tipo, não curiosidade. Muito, yes. Eu quase não tinha curiosidade nenhuma. E saí de lá, tipo, com... Acho que nunca mais vou jogar um MMO. Mas o que aconteceu... Da Cryptic, obviamente. Mas outro que não é da Cryptic é o Lego Universe. E já anunciaram o plano de subscrição, a mensalidade. Pois. Tu também andaste na beta desse jogo, não foi? Yeah, e como sabem, eu desisti. Foi mesmo quase rage quit. Dos criadores... daquele famoso RPG MMO Auto-Assault. Auto-Assault. eu sugiro os leitores ou os ouvintes do Rumble Pack a informar-se um bocadinho desse jogo. Eu acho que isso podia vir logo na caixa. Ora bem, o que eu estava a achar estranho é que é assim, o público para o Lego Universe supostamente é o público mais jovem. No entanto, 30 dias vão... calma. Já estou a ler mais. Ler mal. 6 meses vai ser 50 euros. 50 dólares. 1 ano vai ser 90 dólares. Eu acho que a ideia não é pôr os miúdos a pagar por isso. É pôr os miúdos a pedir aos pais para pagar por isso. Eu não sei se isto vai funcionar muito bem. Pois, isso acho que é um valor muito alto para uma para dar de uma vez. Para um miúdo pedir ao pai para dar de uma vez. Pois. Acho que é mais fácil um miúdo pedir: olha pai, dás-me 15€ para eu jogar um mês de Lego Universe. Uma coisa é pedir 15€, outra coisa são 90 dólares. Está aqui... Está a tentar aqui perceber mais alguma coisa desta notícia, mas não, realmente é só mesmo isso. Eu só sei que aquilo foi como voltar a jogar jogos da PlayStation 1, jogos 3D de plataformas PlayStation 1, e não vou falar mais disso, que está-me a dar pesadelo já. Ok. Toda a gente esta semana esteve a espumar pela boca e não só à volta do Red Dead Redemption. Vocês já chegaram a experimentar? Eu já experimentei um bocado, pelo menos a parte do tutorial inicial. Eu ainda não experimentei. Eu joguei umas 2 horas e meia online, em casa de um amigo, e é melhor do que eu estava à espera. Acreditam? E sem modo online? Tem um grande modo online, e tem um modo online que, na minha opinião, vai ser copiado a torto e direito a partir de agora. Então, o que é que tem de especial? Tem um free roaming muito bem feito, e não tem lobbies. Ou seja, o mundo é o teu lobby. Sim, embora tu não vejas toda a gente. Aquilo tem amigos que tu podes chamar, normal, mas o sítio onde tu estás define o que tu vais fazer a seguir. Tu estás numa aldeia, imagina, num settlement, qualquer coisa. Sim. E depois tens uns pontos no chão com nomes de modos de jogo e ativas o modo e tu vês quem é que entra e quem é que não entra e por aí o jogo começa. Quando o jogo começa, há aquela cena dos duelos que eu acho muito, muito, muito bons, bem pensados. Imagina, o jogo começa, são 4 pessoas. Aquilo começa num círculo em que todos estão a olhar uns para os outros, ou podem olhar uns para os outros, e quando aquilo começar, disparam, e o que sobreviver vai para o sítio onde quiser, e os outros vão ficar. Isso é genial. Depois de todos querem para o lado, a pessoa que ganha o duelo foge, e os outros têm de fazer respawn, onde o jogo escolhe. O que eu gostei daquilo é que o combate com armas está muito melhor do que o GTA 4, pelo menos na minha opinião. Eu desta vez já sinto que estou mesmo a controlar o meu personagem como o que eu quero que ela faça e não a dar sugestões. Olha, devias ir por ali, coisas desse género. Mas espera aí, essa cena do círculo, isso eu não percebi bem, mas isso é que é? Tipo, é a maneira de votar? Que agora, tipo... É a maneira, é quase como partir o jogo de snooker. Quando tu começas e dás aquela primeira tacada. É que eu assim de repente pensei, tipo, uma forma... é uma forma de votação, tipo, vamos fazer isto? Não, sim e tal, então matar toda a gente. Eu é que todos matam o gajo que escolheu a ideia do jogo que eles não querem. Isso era fixe, mas não, isso é depois do modo ter começado. Isso é como tu defines quem é que vai fugir e quem é que vai é de forma a desequilibrares o jogo e dares logo uma vantagem a um dos lados. Que não é uma vantagem assim impossível nem nada disso de dar a volta. E a partir daí começa realmente essa match que nos jogos que eu fiz foram só quase deathmatch, team deathmatch, que é com gangues, e um modo em que se tem de capturar uns sacos de ouro que ficam num barril que aparece no cenário. Num baú que aparece no cenário e que tens de levar para a base. Os controles são muito bons, os gráficos são muito bons. Eu joguei numa televisão standard def, portanto eu não vi realmente os gráficos. Tu ainda não tens uma televisão em 3D com óculos e não sei o que, não sei o que mais. Eu nem sequer tenho uma PS3, eu estava em casa de um amigo. Fora isso, o que é que eu gostei? Primeiro, tudo tem um aspecto miserável. Tu normalmente nos jogos tens aquele aspecto de texturas horríveis, de baixa resolução. Pelo menos esse foi um bocado de experiência. Não, texturas com grande resolução, mas sujas. As pernas, as botas das personagens são todas sujas, é barba por fazer, coisas rasgadas, roupa rasgada. E depois podes ir desbloqueando skins, personagens novas para ires controlando. Isso faz mesmo muito lembrar alguns filmes do Wild West, dos cowboys mais credíveis, em que estão todos mesmo completamente sujos, é só poeira. É. Não, mas ainda bem que fazem isso, porque eu já estou farto de objetivo de carecas. E se o objetivo deles era mesmo passar essa imagem do Velho Oeste, então conseguiram-no bem, especialmente tendo em conta que é um videojogo. Mas é um Velho Oeste um bocadinho diferente do que eu estou habituado a ver. É um novo Velho Oeste, porque já tem alguma eletricidade e já há carros. Sim, está no GTA. Pelo que eu estive a ler, na transição do Velho Oeste para a Nova Era. Cinema. Exato, supostamente aquilo se passa assim. Supostamente a história passa-se em 1911. Tu podes ir ver cinema e tudo. Ah, podes. São animações tipo desenhos animados. Tu tens tipo aquela cena do vilão a atar a donzela na linha de comboio. Que é um achievement que tu podes fazer, exatamente. A música do jogo está perfeita porque tens coisas épicas para quando estás a ganhar e tens músicas muito fail para quando estás a perder. É coisa que eu acho que ainda não vi num jogo. Tu ouves mesmo os instrumentos a desafinar e a perder força. Isso é excelente. É pá, o único problema que eu tive. Há coquetéis molotov. Eles chamam tipo fire bottles ou lá que é. O único problema que eu tenho com o jogo é mesmo que. É pá, lá está. Estamos em 2010 e a porra do jogo não tem um restart mission. Que é assim. Logo no início do tutorial, tu estás num rancho e estás a fazer uns favores à dona do rancho e depois a gaja... fazer uns favores? Sim, claro. não vou aprofundar muito mais. Mas há outra parte que tem de se fazer uma corrida com ela. Pá, e a cena é... qual é que é o interesse de fazer uma corrida quando tu sabes que vais perder? E depois aquilo não me deixa... Não, tipo, tens de deixá-la chegar à meta, ou depois dela chegar também tens de chegar à meta para a missão terminar e dar como falhada e tens de recomeçar. Tu nem sabes se não tu dá para fazer aqueles loads rápidos como dava nos outros GTAs. Não, porque aquilo não. É que eu fui ao menu, procurei por restart mission ou qualquer coisa e nada, só tinha de fazer load. Que eu estava a falar. Sim, mas eu tinha de fazer o load do save e então eu vi. Ok, as datas dos saves são iguais. A do autosave e do meu último save. Que é um bocado estranho. Ok, mas vou pelo autosave. Foi exatamente antes de eu salvar. Ou seja, ainda era de noite. Eu salvei, aquilo anda 6 horas à frente. E depois é que é a missão. Epá, eu fiquei parvo. Como é que isso é possível? É que eu nem sequer tenho a certeza que o jogo me vai dar a missão como completa se eu chegar em último. Qual é que era o meu interesse de fazer a corrida toda em último, chegar lá e depois you failed, recomeça? É uma coisa que me irritou imenso no jogo, mas de resto o jogo até está bastante interessante. O ambiente está muito bom, está consistente. Supostamente podes caçar para te alimentares, podes usar um laço de cowboy e apanhar pessoas e podes estar a jogar em free roaming com outras pessoas sem tu controlares quase quem é que vai lá para dentro. Às vezes estás a jogar e a tentar fazer uma missão e vem um gajo que te pode ajudar, ou então pode-te matar e ficar com a recompensa. Há uma coisa bué porreira que é, se estás a cavalo podes manter o A carregado e ires à velocidade dos outros, do líder. Sim, isso para ouvir os personagens no single player a falar é bom, é muito bom. Ainda tens de ajustar um bocadinho a direção do cavalo, mas entretanto aquilo ajusta sempre a velocidade, o que é mesmo muito bom. Bem, eu agora que terminei o Alan Wake, ia dar uma nova tentativa ao jogo e tentar habituar-me um bocado àquilo. Mas eu nunca fui muito de GTAs nas consolas, era sempre PC, headshots com o rato e tal, yo, Master Race. Yo. Vamos lá ver como é que é o Red Dead Redemption. Pelo que eu vi, recomendo vivissimamente. Eu voltei para casa e fui ver preços de PS3, porque eu não sou muito Microsoft caixista. Mas não queres a comprar a melhor versão? É que ouvi dizer que faltam 60 pixels na versão PS3, portanto, vê lá. Epá, pensando bem, não é que os exclusivos da 360 não me interessam muito. Onde é que está o bug de invisibilidade no Red Dead? É nas ambas as consolas ou é só numa? Eu não encontrei isso. Não sei se vocês sabem, o jogo está com um bug de invisibilidade muito mau. Às vezes a personagem principal desaparece, ou qualquer personagem, outra personagem desaparece, ou então o cavalo desaparece. vais a cavalgar no ar. O cavalo e ele desaparece, exato. Yep! É genial. Então existe um vídeo que é tipo... que é Red Dead Bailarina, em que a pessoa que tu ataste e que tens ao ombro desapareceu, então parece que ele está tipo a segurar o nada, ou seja, está assim com a mão levantadinha por cima da cabeça a fazer bailado. E o vídeo está excelente. Mas não, não, por acaso não faço ideia se está em todas as versões. Outro vídeo que eu vi engraçado, que eu achei muito engraçado e queria guardar aqui para o podcast, era uma cena que é o Jockey Riders, que foi uma espécie de mod, um pequeno mod, uma alteraçãozinha que eles fizeram no Left 4 Dead 2, em que eles fazem corridas de jockeys. Ah, boa! Ou seja, tu tens os sobreviventes, estão todos alinhados, prontos para injetarem adrenalina em cima, e é tipo, eles fazem a contagem e metem adrenalina e os jockeys saltam para cima deles e tentam fazer a corrida, quem é que chega primeiro à safe room. E de vez em quando os zombies, não há zombies, mas às vezes houve uma parte no vídeo que o tanque fez spawn e estragou-lhes aquilo tudo. Eu tentei meter no podcast, também no post do podcast. Pá, não sei. Gosto dessa ideia, é muito literal. Yeah, eu já não tenho assim mais notícias. Já corri toda a minha lista. Não sei se vocês têm mais alguma coisinha. Ah, tenho uma notícia breve, uma notícia ceguista da semana. Que é, a SEGA vai passar também a vender clássicos no Steam. Tipo Comic Zone, tipo os jogos do Sonic, Shinobi, Streets of Rage. Vai começar. Pronto, clássicos Mega Drive. Já começou? Já começou. É que eu ainda não vi isso. Ainda não consegui encontrar no meu Steam. Tu já viste na tua conta? Ou isso é só exclusivo dos Estados Unidos ainda? Não, eu só li mesmo a notícia. Supostamente isto já deveriam estar à venda. Mas por acaso ainda não os encontrei no Steam. Então vamos lá ver. Tinhas aí dito Comic Zone? Sim. Estou buscando. Não encontro nada. Não, eu não sei se eles já estão à venda, mas pelo menos já deveriam estar. Comic Zone é aquele jogo sobre tipografia? É sobre um cartunista que é raptado para dentro do próprio jogo. Eu sei, mas ninguém... Não apanhei a piada. Eu estava em silêncio a ver o fail. Fail. É bem, então, okay, ficamos por aqui. Mais um Rebelcastzinho. Acho que sim. Ninguém tem um choro. Uma pessoa a menos, mas foi bastante longo. Isto vai dar um pesadelo a editar, obviamente. Ah. Oh, não. O meu choro. Não, o meu choro. O meu choro. Depois de eu chorar por causa da Razer e ter comprado um rato Logitech, agora o meu headset Logitech falha. Acho. Agora vais ter de comprar um headset Razer. Razer. Acho que sim. Não te cortes. Eles fazem headsets. Eu acho que fazem. Acho que fazem, porque na loja em que eu comprei, acho que, pá, era uma LAN house, todo o equipamento era o Razer. Eu acho que havia umas luzes meio parvas nos headsets, portanto deviam ser deles. Fazer ataques epilépticos às pessoas à tua volta. Que é mesmo quando estás numa LAN party, começares a cansar a vista dos outros. Agora, um aviso: se alguém tiver interesse em experimentar League of Legends e quiser jogar contra mim, vai ter de instalar o League of Legends geral e não o europeu. Eu estou lá por causa de uns amigos, já tive de desinstalar o meu europeu para ir para lá e não me vou conseguir convencer a voltar porque aquilo está mais completo. É nena. Está bem, então pronto, foi mais um Rebelcastzinho. Espero que tenham gostado e um bem-aja. Portem-se bem. Bem-aja, pessoal, fiquem bem. E agora, com licença, que eu tenho de ir desatar os miúdos. os meus já gritaram o suficiente, portanto, ficaram sem voz. Ah, puro silêncio. Puro clorofórmio.